à antena da Radar 97.8 MHz Rádio Difusão, emissão online radarlisboa.fm. Regresso naturalmente de Viriato 25, é a nova Toca do Lobo por aqui, 23, 1 da manhã, de segunda a sexta-feira. Don't you dare spit in my eye. Before me now I have the final proof that the good die young and death loves you. It's the good die young and death loves you. Viriato 25 são essenciais e também sons de boas-vindas para mais uma dupla hora de Viriato 25 na antena Radar até à 1 da manhã. The Levelers, álbum de 2008, Letters from the Underground, The Color Wall, Death Loves Youth, Burn America Burn. Ficamos antes por Before the End. I left my girl at the top of the stairs, tears in her eyes, hands in her hair. Pushed myself down like I don't care, forced to smile, get out of there. Now all the casual cruelty hardly seems so wrong. Let's twist the knife. Iniciais para os Levelers na inauguração ou inaugurações da dupla hora de Viriato 25 nesta passagem de segunda para terça-feira. Álbum Letters from the Underground, Beirut, do duplo March of the Zapotec e Real People Holland. É deste último que fazemos destaque. And we galinhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Já passaram os iniciais do ranking desta emissão 23, 1 da manhã, segunda para terça-feira, pontinha da antena Radar, Tirolinhas, Joana Cristina Ferrão, acontece mais daqui a pouco, 23:30. Uzi, Andare, o álbum Headworms. Soltas de Viriado 25, ainda à fase inicial, muito pertinho já de Tirolinhas. Uzi Andare, Headworms. Back and cross divine.

para trás, mais um tirolinho com Ana Cristina Ferrão. Voltamos às soltas, Sacred Trickster para o último Sonic Youth, The Eternal. Os australianos de Shards Group, mais tarde ou mais cedo, aparecerem em Portugal. No Porto já parece tudo bem encaminhado para uma data. Há problemas em Lisboa, mas talvez tudo se venha a resolver ao longo de 2009. De Shards Group, começámos a rodá-los por aqui há um tempo atrás. O álbum Escaping Mankind. Within that murky world, we're breathing in the open air. Two strides at a time. My face lit up like a child. All over this ride, stole all the lights I could find. It was two small leaps for mankind. Admissions free to this ride. To hell. For mankind. escutas Viriato 25, ainda à primeira das 2 horas, convosco até à 1 da manhã, em edição segunda para terça-feira. Lunar Module, o tema inaugural para o álbum Escaping Mankind dos Charge Group, muito provavelmente em visita ainda em 2009 ao nosso país, da mesma editora Own Records. Talents, Songs for Babes, são temas muito curtinhos, deixamos os dedicatórios a Natalie e Maddie. Yeah. volta à Colher de Blues, 23h45, de hoje até sexta-feira, com Nina Simone. colher de blues, ponto final da primeira das duas horas de Viriato 25, a nova toca do álbum Radar até à 1 da manhã, do mesmo disco de onde retiramos as interpretações da Nina Simone para as colheres de blues da semana passada, aproveitando os temas bónus e que são instrumentais, de onde ouvimos hoje Fine and Mellow e já a seguir Under the Lowest. De relembrar que esta é uma dupla edição CD do genérico My Baby Just Cares For Me, onde um dos álbuns se chama o de originais Little Girl Blue e o outro uma infinita viagem por versões que nos acompanharão ainda esta semana e ao longo da próxima. Nina Simone. E é com ela que vivemos mesmo até à meia-noite. De mão dada, naturalmente. Ou então braço dado.

foi o nosso primeiro encontro com Roger Traoré em francês. Serviu para inaugurar a segunda hora de Viriado 25 à falta de indicativo, do que já dispomos agora. 23, 1 da manhã, de segunda a sexta, dá também terça a sábado, pontinha da antena radar 97.8 MHz Rádio Difusão. Online www.radarlisboa.fm. Consulte hoje que é segunda-feira, é cedo, blogradar.blogspot.com, para saber das atividades da Radar ao longo desta semana e também passar uma vista de olhos pela lista atualizada de concertos mais ou menos próximos. Viriado 25 aqui convosco é a nova Toca do Lobo na Radar. Roquia Traoré com Zan. Mulato Astacte. And Heliocentrix. aqui a Traoré com Zen e também Cha-Cha para Mulato Astaxi and the Allocentrix, o novo projeto de um dos homens evidentes no outro projeto antigo, Les Ethiopiennes. É a segunda hora de Viriato 25. À retoma de álbum de família da semana passada, o célebre Guedes Gilberto, que juntou Stan Guedes, João Gilberto, até António Carlos Jobim, mesmo astro de Gilberto, passa a seguir a uma hora por inteiro. Agora notícias do álbum de família desta semana. Ela é uma das figuras mais carismáticas a sair do punk britânico e com a sua banda, os Banshees, passou por diferentes estilos musicais que marcaram as três últimas décadas, como o punk, rock gótico e pop. Falamos de Siouxsie Sioux, que esta semana passa pela Radar com a escuta integral de Kaleidoscope, álbum emblemático da sua carreira com os Banshees, editado em 1980. álbum de família esta semana na Radar, com o Tiago Castro, primeira passagem larga, 14 horas de quarta-feira, álbum de 1980, Kaleidoscope, Suzy and the Banshees. Rápida agenda, inscrição nos New Cats, aliás, Bombay Bicycle Club, Lamplight. Soltas, Viriato 25, Nova Toca do Lobo, no Radar, inscrição rápida nos New Cuts, Bombay Bicycle Club, com este Lamplight. Soltas ainda Grizzly Bear, Cheerleader. Please don't fade. inscrições nos New Cuts com Bombay Bicycle Club e também outra recuperação, neste caso o cheerleader para os Grizzly Bear. Perdemos entre soltas pontas já praticamente final de Viriato 25. Há daqui a pouco Yes, o Boomerang. Mas à parte das notícias sobre o álbum de família entrega Suzy and the Banshees, Kaleidoscope, esta semana um prazer muito especial para Viriato 25 e o Lobo, já que se homenageia uma das maiores vozes, sem dúvida para nós, dos anos 90, o tragicamente falecido Shannon Hoon, Blind Melon, em pleno palco radar. O verdadeiro teste para qualquer músico é ao vivo. Palco Radar, de segunda a sexta-feira em 97.8, selecionamos momentos únicos captados pela Radar em todo o planeta. Palco Radar, música sem rede em 97.8. Yeah, knows I'll fade away. grande recordação da Radar esta semana no palco Radar Blind Melon ao vivo, recuperando uma voz que não podemos deixar morrer, nem que seja em memória, Shannon Hoon, um concerto de 1995. Semana passada, a última vez que houve direito a Boomerang, sexta não houve porque houve a visita e a convidada de Ana Cristina Ferrão, Cândida 13, para aquela longa entrevista e conversa de late night, serão afinal, mas tínhamos começado a dedicatória Back to Mine, Mort Shiba, a personal collection for After Hours Grooving. Drinkers, but it's the plant that keeps the kids to thinking. Ain't knocking nobody's ways, so don't write the kids off the page. Been known to down a few too many, been picked up by my sister Jenny. Hustle down a few, you might say plenty. Been lifted by my lady Sadie. Done smoke the moon and the stars. Can you dig it when I'm out this far? inserção de Back to Mind dedicada a Mort Shiba. Isto é uma série. Incluímos All Night Peacock com Pony, os próprios Mort Shiba, Alice Russell, Dr. John e Jim White. Hoje retomamos o disco com um intervalo de sexta-feira que não valeu, com New Kingdom, Small World, The Joint. E vamos ver se cabe ainda David McCallum. Na certeza que o tópico para Boomerang, Back to Mind, Mort Shiba vai durar pelo menos mais uma noite por aqui, até amanhã. Dentro na radar até à 1 da manhã, edição segunda para terça é o Boomerang, segunda de provavelmente 3 dedicatórias a Back to Mine, as escolhas de Mort Shiba. Someday a real rain will come and wash all the scum off the streets. I go all over to the Bronx, Brooklyn, Harlem. I don't care. Don't make no difference to me. Keep this frequency clear! Part five with one stroke, catch you on a quiet note. Without your platoon, when you sing the same tune, I keeps the boom like Sonic. My ebonics can't be fucked with. Ass get hit and pass like the bag we just lit. Terror on tracks, word is that I'm sweet with mine. Showing they shit is basic, more than beats and rhymes. All them honeys in the front row, those freaks is mine. All y'all niggas that's gun ho, can't compete with mine like GD. We burn them like backdraft. Let the truth hit them like Baduism. You didn't do the math. I hold my own like Bud Bundy with no date. Got the poor man's attitude, the kind of rich man hate. So what's the explanation for my schizophrenic state? At times I feel my niggas, at times I can't relate. Watch me blow spots and show cats how to rock properly. Like Gotti, the head nigga I gotta be. I'm the cleverest, top 10 terrorists. Chickens ever diss, they become featherless. Ate the derelicts, certified gold medalist. You can play fly, I'm the most high like Everest. Look at all these fakes, musically you imitate the crates. Won't succeed, moving at full speed with no brakes like Jake. Watch me take your entourage, can't see me, I'm camouflaged. Besides, I'm God, mad hard like the SAT. Shorties, caught up in the mental, watch a bless AG. Evidently, you still don't know because you tempt me. Thought you was the boss when your whack thoughts were empty. Not fat Joey Crack, still jealous one's envy. Who sent me? D-I-T-C, good and plenty like the doctor. Smoke a spike joint and watch clockers. Get rude like Shabba, make moves behind my blockers. Sickness, you want the pure, you better pick this. Bitches can't get this, faggots remain dickless. Mathematics proves to be supreme. Got no invisible means to reach my dreams. Just faith, do little with it, nothing without it. Replace Joe and A, I doubt it, we're here forever. I'm brainstorming, let it hang out when I'm performing. See, I have to, I'm a natural, like Jordan scoring. Got your brain leaking, nah, better yet, it's pouring. Putting holes in your ideas, blood on your fly, yeah, I've had it. Raps are anti-steel like magnets, crabs get dealt with, no method to my madness. dedicatória em boomerang a Back to Mind Mode Shiba termina mesmo com David McCallum. Com Krishna Shah. De António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Feriado 25. O uivo da resistência. Dinam tadikotaka janaku kupatakita kupatakita tadin kotaka janaku tadin kardakata din tangata din tangata din tangata din tangata janataka dinam tadikotaka janaku kupatakita kupatakita tadin kotaka janaku tadin din. É a rubrica que encerra habitualmente as edições de Viriato 25, Nova Toca do Lobo, por aqui na Radar 23, 1 da manhã. Chama-se Na Ponta da Língua. A semana passada estivemos e esta semana continuamos com a dedicatória a um duplo CD difícil de divulgar, apenas Spoken Word, a contribuição, aliás, a colaboração de Patti Smith e Kevin Shields para uma dedicatória muito sentida ao amigo Robert Mapplethorpe de Coral Sea. Sim. The spiritual sea of Turner. Heavy mist punctuated the cold, capricious light. He had not slept. He sought comfort in a cigarette. He took out his match case and it was beautiful. 22 karat gold. Hammered, soft gold, and the cigarette case he had delighted in. It was a gift. He adored it, and they gave it to him. He wanted it, and they gave it to him as a gift. Now he didn't care. He looked at it, and he no longer remembered its function. He sat for a while, and then he opened a small crimson book. He that had been a favorite of his uncle. And there was one line that his uncle loved, and he read it with the unexpected shock of heartache. Life being more than all to me. Life.